Então vamos passando para o Rodrigo. Rodrigo, quem vai fazer a gente tinha pedido para o Ademir fazer a prece, mas ele fugiu daqui. Quem vai fazer foi o Sardano que vai fazer hoje também, tá bom? Então vamos agora. Fugiu aqui, mas tudo bem, não tem problema. E vamos hoje dando um bom dia para todos os nossos ouvintes, vocês que estão assistindo a gente agora no YouTube Live e no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado, vocês podem assistir a qualquer horário, e também na nossa rádio online Vivência Espírita, é só baixar o aplicativo vivenciaespirita.com.br/rádio, aí é baixar para Android, que é o aplicativo no se chama Vivência Espírita, ou se tiver o telefone da Apple, é só baixar aí o Rádios Net e procurar a gente lá no Vivência e deixar como favorito. E você que está já participando com a gente aqui no Facebook, YouTube, não custa nada, clica aí do lado, compartilha, curta, né, faça essa caridade aí compartilhando para que essa luz, as informações tratadas aqui, né, nessa entrevista cheguem até os outros lares e outros corações. Então, a gente vai sortear dois livros no final do programa, dois livros espíritas, e um deles vai ser do Edson Sardano, que é o tema hoje do programa, que é Adolescer, Verbo Transitório. Vocês estão vendo aí na telinha aí, né, o livro dele, que a gente vai... Então, quem participar respondendo a pergunta para o sorteio, que a gente vai fazer até o intervalo, ou mandando mensagens, a gente também coloca no sorteio, ou ligando aqui pra gente, no telefone 12-3941-9750, 3942-9750, participando conosco. E lembre de compartilhar o vídeo aí, não custa nada. Então vamos iniciar agora a prece de abertura com nosso irmão Edson, dando já agora bom dia pro Edson. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Dessa rede maravilhosa de rádio e internet, a gente não tem hoje o limite, o controle do quanto a gente pode estar atingindo, chegando até vocês por vários instrumentos, seja em casa, seja no celular, no computador. E vamos ver se a gente consegue chegar aos corações. No celular a gente chega. Vamos ver se a gente chega nos corações. Então vamos fazer a nossa oração, que não é uma tradição, é uma forma de a gente começar o dia com o pé direito, é uma forma de a gente começar o dia sintonizado com o que há de melhor no mundo, no planeta, que é Deus. Deus chegando até nós por intermédio dos Espíritos Amigos, e que dessa forma a gente possa, pelas ondas do rádio, pelas ondas das nossas vibrações, buscar uma sintonia única, a sintonia do bem, a sintonia do amor. Possamos encher os nossos corações com bons propósitos, com ânimo, com vontade de progredir, um sorriso largo, e que a gente possa disseminar esse sentimento para essa sociedade tão carente hoje, para esse mundo tão conturbado, que as pessoas sintam esperança, que as pessoas sintam vontade de caminhar para frente, de progredir, de construir um mundo melhor. Que os Espíritos Amigos, que os nossos protetores abençoem esse nosso programa, abençoem o nosso domingo, que possamos ser, hoje, úteis para todos os nossos semelhantes e, sem dúvida nenhuma, por consequência natural, para nós mesmos. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Deus nos abençoe mais uma vez. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é adolescer, verbo transitório. E nós estamos aqui com o nosso companheiro de doutrina, nosso amigo Edson de Jesus Sardano, que nasceu em Santo André, é casado com 3 filhos, é coronel da reserva, da Polícia Militar, é filho do famoso Miguel de Jesus Sardano e da belíssima senhora Terezinha Santa de Jesus Sardano, que nós tivemos o grato prazer de conhecê-la lá em São Paulo, né, Jorge? Uhum. É espírita convicto, tendo frequentado a evangelização infantil e a mocidade espírita. É expositor, é monitor dos cursos doutrinários do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Santo André, e também na sua formação profissional é oficial militar, formado pela Academia do Barro Branco, em 1981, tem curso de aperfeiçoamento, é estudos superiores da Polícia Militar, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e é pós-graduado em Direito pela Pontífica Universidade Católica. Então nós temos aí o nosso grande companheiro Edson de Jesus Sardano. Esqueceu de falar que ele atualmente é vereador de Santo André. Ah, sim, né? É vereador de Santo André, que foi o segundo mais votado lá em Santo André e que pretende, é um pré-candidato a deputado federal. Federal. Vai ser deputado federal. Vai, se Deus quiser. Não, Deus quer, né? Deus quer gente boa. Quer... E eu costumo dizer que é só se Deus quiser mesmo, porque, obviamente, a gente não vai fazer o mesmo caminho que muita gente faz por aí, então, com menos estrutura, com menos recurso, o que é muito bom, e mais calor humano, mais ajuda das pessoas, eu acredito que, se Deus quiser, e aí sim, literalmente, a gente chega lá. Bom, então eu ia pedir para você dar um bom dia para nós ouvindo, já deu bom dia, né? Aproveitando, né, eu tenho dificuldade de começar a falar, depois que eu começo, a dificuldade é parar, mas eu quero agradecer a vocês o convite de estar aqui, em São José pela primeira vez na rádio. É muito importante essa oportunidade para a gente falar da nossa doutrina, para falar, desmistificar muita coisa, essa união de política, polícia, espiritismo, as pessoas, tem compatibilidade? Não tem compatibilidade. Eu costumo dizer que a gente não pode misturar, ou seja, colocar política no espiritismo, mas espiritismo na política é fundamental, religião na política é fundamental. Nós só estamos do jeito que estamos porque as pessoas separam. Fulano, você não é religioso? Por que faz essas besteiras? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é. Nós devemos colocar a religião em todos os espaços das nossas vidas. Eu fui espírita por 30 anos na Polícia Militar. E graças a isso, eu fiz uma carreira exitosa, sem problema, sem processo, sem dor de cabeça. Por quê? Porque antes de ser um policial, eu era um cristão, eu era um espírita. E sempre agi dessa forma. Não dei passe em bandido, não. As pessoas falavam, mas você fazia o quê? Dava passe em bandido? Não dava passe em bandido, não. Mas prendia, fazia o que a lei determina. Então, não exagerava, não deixava exagerar. E baseado no quê? Na minha formação moral, baseado na minha formação como espírita. Então, foi muito bom ser espírita na Polícia Militar, como está sendo muito bom ser espírita na política. Edson, eu lembro do papo com sua mãe. E quando você passou, né, no concurso para ser oficial da Polícia Militar, foi para a escola da polícia, ela ficou transtornada porque ela tinha medo de você chegar lá e se perder no sentido assim, pô, vai matar alguém, poxa vida, vai virar corrupto, sei lá, vai acontecer alguma coisa desse tipo, vai se corromper, vai isso, vai aquilo. E a mesma preocupação também ela tinha quando você foi para a reserva, e foi ser vereador, né? Entrou na política. E ela fala com muito orgulho, embora a gente espírita deixe o orgulho meio de lado, mas ela fala com muito orgulho que de você nesse sentido, de você ter feito uma carreira inteira na política limpo. E dentro da política também limpo, também dentro da política. Então Quase matei a velha do coração. Mas aí você está falando exatamente isso. Quer dizer, você levou a sua moral, a sua educação familiar, é claro, e educação espírita também, nos conceitos, nas bases espíritas, para suas carreiras, né? Para sua carreira, onde você passa. Sem dúvida. Mas, Edson, e você como espírita, sofria algum preconceito lá no meio dos militares? Não. Eu acho que, vamos dizer assim, eu nasci em família espírita, né? Eu conheci o mundo já pela ótica do espiritismo, eu vou fazer 60 anos. No comecinho da vida eu tive problema de preconceito, porque a gente tinha, no meu primário, tinha aula de religião. Mas não era aula de religião, era aula de catolicismo. E eu saía da sala. Então eu não assistia. Não assistia, eu sempre fui radical. Porque as pessoas falam que o radical ele é sectário. Porque o radical não, radica em latim é raiz. Eu sempre fui radical, ou seja, eu sempre fui a raiz, eu sempre valorizei. Na hora de casar, por exemplo, eu me casei, felizmente meu sogro, minha sogra, eles não tinham muita ligação com religião nenhuma, minha mulher também não, e eu falei, olha, eu faço qualquer coisa, só não caso na igreja. Sou espírita, não vou casar na igreja. Então eu sempre levei a coisa muito a fundo. Então, aula de religião, eu saía fora. Na Polícia Militar também, olha, vamos para a missa, eu não vou. Olha, missa de não sei o quê, é bênção do espadinho, bênção, eu não vou. Eu não, todo mundo vai, eu não vou. Por que que eu não vou? Porque eu acredito na doutrina espírita e eu não vejo a doutrina espírita como uma religião de aluguel. Muitas pessoas, infelizmente, colocam dessa forma. Não, você é espírita, tudo bem, mas na hora de casar, na hora de batizar filho, na hora... Não, nós espíritas entendemos que não precisamos complementar nenhum dos nossos conceitos, nenhuma das nossas posturas em outro lugar, sem crítica nenhuma. Cada um escolhe o seu espaço. O cara quer ser católico, vá para a missa, casa na igreja, batiza filho, faz o que quiser. Agora, do mesmo jeito que eles não vêm tomar o passe, o dia que o padre vier tomar passe no centro, eu posso até pensar em participar de uma missa. Como o padre não vem tomar passe no centro? E eles falam, né? Não, veja bem, porque esses espíritas aí, eles falam que é isso, que é aquilo, mas na hora séria, na hora verdadeira do vamos ver, aí eles vêm aqui na igreja. Então, eu não fui, não vou e não irei. Mas não tive problema, não, de preconceito, ao contrário. Os colegas sempre foram muito abertos. Mas, Edson, nós tivemos o prazer de conhecer sua mãe, Terezinha. Mas que figura belíssima, né? Nossa, pastor. É uma mãe que todo mundo gostaria de ter. O meu pai é mais, vamos dizer, como você falou, é famoso, ele é mais famoso no meio. Por quê? Porque com essa ligação dele com o Divaldo, que aí tem mais de 50 anos, ele rodou o mundo todo. E o mundo literalmente, Europa, Estados Unidos, o Brasil então nem se fala. Então ele acabou, vamos dizer assim, difundindo mais o nome dele. Tudo. Agora minha mãe, ela se fixou em Santo André, e ela é realmente a mentora, ela é a cabeça lá da instituição, Amélia Rodrigues, que tem lá 260 crianças, ali é a raiz dela. Então, enquanto ele saía para o mundo, ela ficava ali tocando a instituição. Então, ela é mais gestora, mais administradora, ele é mais divulgador, então ele é mais bonachão, ela não, ela é durona. Eu tenho, assim, um pouquinho de cada um dos dois, né? Felizmente, eu peguei um pouquinho das virtudes de cada um. Mas seu pai é muito conhecido porque onde está o Divaldo aqui, aqui em São Paulo, no Brasil todo? Muitos outros lugares. Tá o... É a sombra, seu né? Seu pai Miguel. Eu tenho, outro dia eu estava vendo uns livros lá na casa dele, eu tenho um Mestre de Amor, que foi o primeiro livro que Divaldo psicografou, a primeira edição, com uma dedicatória a ele, de 1965. Eu sou de 59, então eu tinha 6 anos. Foi realmente já fruto da ligação dele com o Divaldo. Que eu vou fazer 60 anos, há 55 anos mais ou menos, que eles têm essa ligação profunda. Realmente, eu acredito que é coisa de outras encarnações, porque é muito forte a ligação. Eu nasci, cresci vendo Divaldo lá em casa. Quer dizer, é uma convivência que para mim foi e muito ele gratificante. Não gosta muito de ficar em casa, né? Ele gosta mais de ficar em hotel. O Divaldo, ele é muito reservado e ele, para ficar na casa de alguém, ele tem que ter muita confiança. Então, em São Paulo, ele só fica lá na casa dos meus pais. São Paulo, houve um período que ele ficava num hotel. Até hoje é um lugar bem degradado, na Rua dos Timbiras. A gente ia buscar e tal, mas aí ele começou a ir para casa e todos esses anos, essas décadas em que ele passou ali por São Paulo e região, sempre ficou hospedado na casa dos meus pais, fica até hoje, e lá ele relaxa, lá ele é ele, lá ele sabe que ele está em casa. Meus pais até adaptaram a casa, que tem o quarto do Divaldo com as coisas dele, tudo, até roupa dele tem lá. Então guarda-roupa, tem roupa, porque ele sabe que ele vai lá periodicamente, pega roupa, troca. Então é um membro da família, e é realmente uma coisa muito gratificante. Inclusive o pessoal dizia, se vocês quiserem trazer o Divaldo aqui para São José, primeiro você tem que falar com... Se não falar com ele, não tem jeito. Mas vamos então para o nosso tema de hoje, que é adolescer, verbo transitório. E aqui na capa do seu livro está dizendo, o sexo e a droga são temas inquietantes que vem tirando o sono de pais, educadores, autoridades da própria sociedade. Há muita dificuldade em encará-los. Constitui verdadeiro fantasma a ser exorcizado. A falta de preparo é muito grande ainda no que diz respeito à orientação educativa no seio da família. Tabus e preconceitos que vêm das velhas gerações dificultam a abordagem clara e atual do tema. Então nós vamos enfocar esse verbo transitório. E o que é esse adolescer verbo transitório, então? Traduzindo aí para o nosso esse programa. Livro nasceu em função da minha experiência com meus filhos. Eu comecei a escrever alguma coisa. Como eu fui criado no ambiente espírita, eu sempre fui um grande observador, sou até hoje. Eu faço palestras e boa parte das minhas palestras Elas são compostas por fatos que eu observo no dia a dia. Então, observando a educação, o processo de educação das pessoas em relação aos seus filhos, e eu analisando o processo de educação que meus pais tiveram em relação a mim, o movimento de mocidade, que é o que eu participei muito tempo, muitos anos, que eu coordenei, eu via a relação dos filhos com os pais e vice-versa, eu falei, eu preciso escrever alguma coisa. Aí eu falei, vou escrever um artigo. Aí sentei no computador, o computador tem muito a ver com isso, porque antes era muito difícil, máquina de escrever, aquela coisa toda, muito embora eu já tinha começado a escrever alguns artigos, tudo com máquina de escrever. Mas quando veio o computador, aí comecei a escrever, e aí o artigo começou a ficar muito longo. Pô, mas esse artigo está muito longo, vai ter dificuldade, eu não vou conseguir. Aí eu falei, peraí, deixa eu continuar. Aí foi continuando, aí falou, agora vai sair um livro. Aí foi indo, e eu fui colocando para fora essa relação minha com os meus filhos. Na época da primeira edição, eu só tinha dois filhos. Então, é um livro voltado para filhos, para pais, para professores, em função desses temas, sem hipocrisia, sem escandalizar ninguém, mas sem hipocrisia, tratando da realidade dessas coisas de sexo, homossexualidade, eu falo um pouco de violência urbana, mas dá sob a ótica espírita. E o adolescente, por causa do período, porque é justamente na adolescência que essa coisa aflora um pouco mais, que os conflitos aparecem um pouco mais, e o verbo transitório, porque realmente a adolescência é uma fase transitória, e passa, e tem que passar da melhor forma, tem que ter, tendo a melhor base, a melhor orientação, ela passa da melhor forma. E esses assuntos, como você leu aí na introdução, eles precisam ser encarados de frente. Quantas pessoas, olha, aqui em casa a gente não fala de droga porque aí não vai acontecer nada. É o grande engano. Você precisa falar, agora, falar da melhor forma possível, porque é a imunização. É como o processo de vacina. Você trancar seu filho em casa, meu filho não vai ficar doente, eu vou colocar ele numa bolha. Tá, tudo bem, enquanto ele estiver na bolha, ele não adoece. Só que é o seguinte, ele vai para a escola, ele vai para um monte de lugar, ele sai da bolha, ele vai adoecer. Por quê? Você não imunizou. Então nós precisamos, a família precisa imunizar as suas crianças, com diálogo, com conversa, com formação religiosa. Infelizmente, nós espíritas mesmo, às vezes você vai num centro, já aconteceu isso comigo assim muito rápido, daí eu falo da questão da observação. Eu fui fazer uma palestra num centro, tinha umas 200 pessoas na plateia, maravilha. E coincidentemente, no dia seguinte eu tinha agendado uma palestra para a mocidade do mesmo centro. Então, no dia anterior, falei para 200 pessoas. No dia seguinte, com a mocidade, tinham 4. Falei, o que é isso? Como é que de 200 pessoas, de 200 adultos, vão 4 para a mocidade? Ou seja, os pais não dão aquela importância, não enfatizam. Ah, é domingo, deixa dormir um pouco mais. Ah, tadinho, estudou muito, precisa descansar. Ah, hoje tem um compromisso, tem um futebol, tem isso, tem aquilo. Então, negligencia isso aí. E é justamente a imunização importante para a criança depois sair, enfrentar esse mundão, porque o mundo vem aí. Não tem como evitar que a criança enfrente o mundo. E ela tem que ter essa base doutrinária, essa base de formação em casa para poder encarar isso da melhor forma. Inclusive ontem, né, Jorge, nós estivemos reunidos aí para conversar sobre política. E foi ventilado justamente esse problema, que os casas espíritas não estão preparados para receber jovens com problema de droga, homossexualismo, com depressão. Então, nós somos muito, muito ingênuos ainda nessa parte. E tem muitos que não gostam que se fale. E um pai, por exemplo, se tiver um filho iniciando nas drogas, ele tem vergonha de falar, não fala... E filho de espírita não está imune a essas coisas, né? Não, esconde de si próprio, né? Faz questão de não ver, quer dizer, quando vai ver, a polícia já está batendo na porta. Quando não é o IML, né? Quando é a polícia, ainda levanta as mãos para o céu. Que às vezes é o IML. Eu chego na questão da bebida, por exemplo, que as pessoas falam, não, eu tenho direito, né? Trabalhei a semana toda, tenho direito a tomar minha cervejinha. Tenho, agora é o exemplo. Você está dando o exemplo. A criança, onde ela vê a primeira... a primeira experiência dela com álcool na vida, por exemplo, não é no botequim, não tem criança de 3 anos, 4 anos no botequim. A primeira experiência dela com álcool é em casa. Ela abre a geladeirinha para pegar a mamadeira, tem a mamadeira dela e tem a mamadeira do pai e da mãe, né? A cervejinha, o vinhozinho, então, vai, aquilo que eu falei do radicalismo. É a minha postura, quer fazer, faz. Ah, eu tenho direito. Tenha, abraça o seu direito e vai fundo. Você não sabe se você recebeu na sua família um alcoólatra de uma encarnação anterior, que veio para o seu lar justamente para ser recuperado, e você está simplesmente sinalizando para ele o retorno no mesmo caminho. Então, em função desse risco, eu acho que o ideal é a gente fazer, entre aspas, esse sacrifício. Tem gente que é sacrifício, né? Num bebê é sacrifício. Então, fazer esse sacrifício em nome dessas crianças que vêm com a gente, que vêm na nossa família, para não ter esse exemplo. É, porque quase todas as drogas, todos os vícios, começam com a bebida. Sim, ninguém começa, estou bem aqui, estou de cara limpa, tranquilo, deixa eu fumar uma marica de crack aqui. Não é assim. Começa com a bebida, começa, aí já perde um pouquinho dos critérios, aí uma hora vem alguém, um amigo, não passa esse papo de pipoqueiro, não, é um amigo, olha, vai aqui, porque ninguém quer, as pessoas sabem que estão fazendo alguma coisa errada e não quer fazer sozinho, quer empurrar os outros juntos, então divide e tal, vai, quando vê, entra uma fragilidade qualquer, o nosso mundo hoje é cheio de ansiedade, cheio de depressão, cheio de... Está num momento ruim, está num momento de baixa, de vibração, aí tem a interferência espiritual, tudo... Ah, só vou experimentar, só vou... Aí vai indo, é uma euforia. Puxa, me senti legal, me senti bem, né? Então, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, criei coragem. Aí vai. Vão colocando essas muletas, né? Vão adicionando, daí a expressão, né? O drogadito. Vão adicionando coisas de fora para dentro, quando não tem necessidade, se a gente estiver preparado de dentro para fora. E aí que entra a formação da família. Preparar de dentro para fora, para que você não precise dessas coisas de fora para dentro, para complementar. Felicidade química não existe. A felicidade é um valor interior, é um valor espiritual. Felicidade química. É, felicidade química. Né? Comprar a felicidade do pé. Exatamente, de coisa de fora para dentro. Sim, estou dizendo, a felicidade, a pessoa bebe para ficar feliz, fuma para ficar feliz, quer dizer, e nada disso... Não, acha que só fica animado depois que começa a beber, né? Acha que só tem coragem depois que começa a beber, acha que só pode chegar para conversar com a moça depois que bebe. Então, tudo isso é psicológico, é ilusão que não leva a nada. Quer dizer, se você não fizer as coisas na sua vida com a cara limpa, né, digamos assim, você está sendo superficial, fantasioso. Então, você não é você. Se a gente precisa de algo para poder você tomar algum tipo de atitude, você não está sendo você mesmo. Isso aí é um conceito que eu acho que a gente aprende na família mesmo, que deveria, né, deveria aprender isso. Eu gosto muito de falar isso, Sardano, no sentido de quando você está falando nesse radicalismo. Mas radicalismo, mais uma vez, né? Quem está entrando agora, falando radicalismo não no sentido de não é sectarismo, né? Exatamente. É radicalismo de ir à raiz, voltamos à explicação. Radica é raiz em latim. Vai à raiz. Uhum. A gente tem que ir à raiz dos problemas, não pode ser superficial. Antigamente o pai colocava imposição muito nos filhos, né? Colocava impunha demais as coisas pela autoridade, né? Ou autoritarismo, digamos assim, não autoridade. Mas era assim, se ele estava fumando, se ele estava bebendo, se a gente chegava perto alguma coisa, ele queria dizer que a gente não podia. E se você falava que não podia, ele dizia, não, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas a gente acabava fazendo o que ele fazia, mesmo escondido fazia. Né? O exemplo não é a melhor forma de educação, é a única. Uhum. Essa é uma expressão de Albert Schweitzer. E você vê que não é engraçado isso, quer dizer, o pai admitindo, não, isso é errado, isso é ruim, você não pode fazer. Espera você crescer para você poder fazer coisa errada, coisa ruim. Quer dizer, é um absurdo. Uhum. É uma besteira tão grande que a sociedade fez isso quantos anos? É. Quantos anos? Que era uma forma de você mostrar a passagem para a idade adulta, o que era? Era fumar, era beber. Agora eu sou um homem, agora eu fumo, agora eu bebo. Agora está tudo aí na porta do AC Camargo, né? Está tudo aí fazendo, ou com... problema de depressão, com cirrose, com isso, com aquilo. Parabéns. O AC Camargo que você fala é o hospital do câncer. Ou seja, plantou abacaxi e quer colher maçã. Ou seja, está colhendo o que plantou, né? Ele faz um monte de coisa errada e depois não quer colher, né? E é bom assustar. Eu gosto de assustar. Exatamente. E o Adriana Silva entrou aqui, mandou bom dia a todos do programa Vivência Espírita. E ao Edson Sardano, um ótimo domingo. E o Marcos Gael Gama, que é nosso ouvinte aqui, assíduo também, ele falou, Rodrigo, você tem que combinar a cor, o Rui e o Jorge vieram de verde, ó. E não somos palmeirenses. Tem que diferenciar um pouco aqui, né? Tem que... E eu de azul e branco, só falta de amarelo aqui, a gente faz a bandeira do Brasil. A Belkis aqui, a Araújo também, mandou bom dia de Caruaru, Pernambuco. Opa, minha mulher é pernambucana. Olha que legal, a Marina Alves mandando bom dia, Beatriz de Paula Porto escutando a gente aqui, Antônio Bessa, a Irene Souza do Espírito Santos, a Silva Cristina, Quem está mais aqui? A Cirinha Miriam também está com a gente, a Patrícia Souza. Domingos, meu pai, está escutando a gente lá também, mandando bom dia, excelente programa. Fernanda, lá na casa da Marcela, Gilda Santos. Aqui a Lúcia Fátima Ribeiro de Souza, mandando bom dia a vocês e todos do centro, Dom Camilo Salgado e todos do centro, Dr. Camilo Salgado e todos do centro do SEAC, também participando conosco, né? O Sinésio de Caraguá, a Doli Cassal entrou aqui com a gente também. Então, bastante gente participando aqui. A Rosângela Renualdo entrou aqui também, lá de Cachoeira do Sul. Marina Ferri, lá de Taubaté, assunto importante, difícil e necessário. E a Rosângela Costa também mandando bom dia a todos aqui no Facebook Live. E quem está aqui no YouTube Live assistindo a gente, interagindo também, é o Paulo Sérgio, o Silvio, que já está virando trabalhador nosso aqui também. Então, mandando bom dia, vivencianos. O tema de hoje com certeza será muito importante para todos, principalmente para os pais. Muita paz, muita luz para todos. E a Zilda também enviando bom dia aqui para a gente. Então vamos continuar participando conosco para a gente sortear no final do programa os dois livros, considerando que um dos livros aqui é o livro do Edson, Adolescer, Verbo Transitório. Então participe conosco. Vamos então para os comerciais? Vamos, nós vamos aqui agora com a música do grupo Ânima, um grupo jovem aqui da nossa região de Taubaté e São José, com a música Já é Tempo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Amando, espalhando. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido e amigo Edson Sardano, da cidade de Santo André, que é coronel da PM reformado, trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes e é filho do nosso grande companheiro e conhecido, né, Jorge? Porque ele conhece, muito conhecido. O Miguel Sardano, que é o grande companheiro do Odivaldo Pereira Franco. Ô, Rui, é interessante quando a gente fala do Miguel, eu lembro duas coisas, né, do Miguel. Mas muito mais no sentido do Mega Feirão, que também foi idealizado por ele, né? Quem não conhece o Mega Feirão em Santo André... Mega Feirão? Fica espantado quando vai, porque é uma coisa do outro mundo, né? Tipo assim, é inimaginável você ver espírita fazer um negócio daquele tamanho, né? Quando porque lá são três pavimentos, mas são gigantes os pavimentos, onde todo mundo pode expor seus livros, digamos assim. Só para a gente esclarecer, todo mundo vai lá de graça? Não, não é de graça, mas a editora, por exemplo, se eu tiver meus livros sem patrocínio de ninguém, sem nada, e chega lá e pedir, ele vai deixar eu colocar os livros lá. Agora, as editoras maiores... que querem ficar nos lugares melhores, elas patrocinam o evento, né? Elas são patrocinadoras do evento. Então, digamos assim, eu acho que até o custo daquela organização todinha, ele deve tirar desse lado, da divulgação, de publicações, de todos esses negócios aí. Mas a primeira vez que a editora Dionísio foi lá, que é onde publica os nossos livros, nós ficamos lá num saguão, lá mais para baixo. Mas em compensação, do nosso lado tava o João Berbel, com os livros dele todos, estava lá também, que não estava pagando nada. Tipo assim, para estar ali, não estava pagando nada. Então, tem gente que já é famoso, por exemplo, igual estava lá esse dia atrás do Vanderlei Soares de Oliveira, já está famoso. Ele não fica no primeiro pavimento, fica lá embaixo, que o pessoal vai lá e procura comprar. Então, é um negócio muito bem organizado. E outra coisa interessante é assim, a inteligência da organização foi o seguinte, deixa esse pessoal ficar à vontade aí dentro, ninguém pergunta nada para ninguém. Entendeu? Então você entra lá, você pega uma sacola e vai andando. E quem gosta de livro, tá perdido, porque quando chega no final, tá com a sacola cheia de livro. Só vai arrastando sacola. Tá com a sacola cheia de livro, mas só tem uns caixas para você pagar. O Rodrigo, a última vez que o Rodrigo foi lá, a Camila ficou brigando com ele o tempo todo. Falou, você não para de comprar livro. Ele ia passando e pegando um livro. Daqui a pouco tava com duas sacolas de livro. Né? Porque é barato, tem muito desconto, né? As editoras dão desconto, fazem promoção. Mas o tamanho é espantoso, assim, de você chegar, você ficar perdido mesmo, olhando assim, falando, meu Deus do céu. E a gente fica feliz, fica muito feliz de ver quando a gente vê organizações desse tamanho, porque a gente só vê coisas na televisão, então a gente acha que só os evangélicos conseguem levar muita gente para alguns lugares, a gente pensa que só a igreja que consegue organizar tudo, não, mas quando o cara é trabalhador ele consegue, né, também. E o objetivo é a divulgação, o objetivo não é o lucro. Então, tudo que é bom para divulgação é feito. Então, essa oportunidade de deixar autores iniciantes ter lá o seu espaço, poder vender o seu livro, falar do seu trabalho. Porque o objetivo é esse, divulgar a doutrina espírita e divulgar o bem. Sim. Não estamos aqui por outra razão. Acabou de chegar aí o nosso vereador Fernando Petit, né, Jorge? Uhum. E também ele é um dos fundadores do programa aqui também. Ah, é? Há 15 anos nós estávamos inaugurando esse programa aqui no dia 18 de dezembro de 2004, né? E você vê a importância, né, do vereador espírita fazendo, usando a tribuna, tanto da política, usando as ondas do rádio, para falar do bem, né, para fazer o bem, quer dizer, é importante, isso que a gente comentava no começo, o vereador é espírita, justamente ele levando a doutrina espírita para a tribuna, levando a doutrina espírita para a política, ou seja, tem a obrigação moral de ser diferente, porque ele sabe quem vai responder por tudo aquilo que faz, então Ao invés da gente torcer o nariz, que tem muitos que ainda torcem o nariz, eu não sei, não. Ao contrário, eu aplaudo, incentive e apoie, porque é um que tem, além de tudo, tem essa força interior, até uma cobrança. Eu não posso pisar na bola, eu não tenho o direito de pisar na bola. Né? Edson, ontem eu já estava conversando com o Fernando. Você vê que nós espíritas, entre nós somos fora de série, né? Agora fora é um anonimato total, parece, né? O Fernando estava falando que esses dias ele foi para a tribuna para apoiar a campanha contra o aborto, né? É da Júlia Nezu, né? Que é a Júlia que começou essa campanha no Brasil todo e as casas espíritas se envolvem justamente no mês de maio e tal, para poder fazer passeata, fazer todas essas coisas contra o aborto. Aí o Fernando foi falar na tribuna. Quando foi falar na tribuna, todos os outros vereadores, católicos, evangélicos, que defendem também, né? Foram para ele: Nossa Senhora, a doutrina espírita também está nessa. Meu Deus do céu, nós somos os principais, quer dizer, os outros não sabem. Os externos não sabem. Não, e nós temos explicação por que nós somos contra o aborto. A lógica nossa é muito maior do que qualquer outra lógica no sentido do aborto. E você pega, um monte de gente fica surpreso. É igual você estava falando agora de casamento, né? O casamento do Rodrigo e da Camila foi eu que fui fazer, como espírita, né? Não casamento espírita, não existe casamento espírita, mas dá a bênção no casamento. É uma oração, né? É um momento importante. Dá a bênção, como a gente vai não sei quantas vezes. E às vezes você faz um Pai Nosso ali e vem um monte de gente elogiar a gente depois. Nossa, vocês espíritas fazem um Pai Nosso? Eu falei, meu Deus do céu. Pensei que vocês fossem do lado do capeta. Tem gente que ainda acha que a gente... Não, E muita gente não sabe que o Pai Nosso, quem ensinou pra gente foi Jesus. Ele tá nos dois evangelhos, de Lucas e de Mateus, né? Quer dizer, Jesus não tinha religião, né? Aliás, ele era judeu de nascimento, né? Então, mas, uma coisa assim interessante, que você pensa disso, Edson? Como o militar, como o político, de a gente não tá, por exemplo, a gente fala muito, mas você não ensina as pessoas. Até, por exemplo... esclarecer as pessoas sobre droga, sobre um dos nossos livros, a gente fala muito essa não trazer a informação para dentro do centro espírita, no sentido assim, que eu coloco até lá, o que tinha que fazer dentro do centro espírita? Trazer delegado, trazer policial, trazer todo esse pessoal para esclarecer sobre drogas, para esclarecer sobre suicídio, por exemplo. A gente condena tanto o suicídio, mas o que é que nós estamos fazendo dentro do centro espírita para propagar isso, ou, por exemplo, esclarecer as pessoas? Esclarecer as pessoas mesmo. Dentro do centro espírita nós não estamos fazendo isso. O espiritismo é uma religião que precisa ser, vamos dizer assim, valorizada no sentido daquilo que ela pode fazer para as nossas vidas na prática. Nós temos um hábito muito ruim de ter religião meio que de fachada. Você tem religião? Tem. Mas o que, que é? Não, a religião eu vou lá em tal lugar uma vez por semana. Tá? Mas aqui fora não. Não, aqui fora não dá, porque eu sou comerciante. Se eu for religioso aqui, meu concorrente não é. Aí eu vou perder. Uhum. Então, esse tipo de visão é que faz com que o mundo tenha essa distorção. Um exemplo muito simples, uma explicação muito clara. O IBGE, no censo 2010, demonstrou lá 97% da população brasileira é religiosa. 97% é religiosa. 100% das religiões pregam o bem, caridade, amor ao próximo, aquela coisa. Ou seja, se a gente fizer uma conta fria, a gente vive no paraíso. Porque toda religião prega o bem. 97% das pessoas têm religião, como é que tem coisa ruim no mundo? Então, mas eu, na minha experiência de policial, você prende o bandido, às vezes, aí você vê lá, o bandido tira a camisa e tal, aí tem lá uma Nossa Senhora tatuada. Aí você falou, parceiro, o que é isso aí, né? Não, Nossa Senhora, eu tenho muita fé. Ah, você tem fé? Tenho fé. Eu vou fazer um assalto, eu rezo, eu peço proteção pro assalto. Não levar um tiro. Isso não é fé. Isso não é fé. Então, o papel da religião é justamente entrar nas nossas vidas, mudar as nossas vidas. E não simplesmente ter um espaço, um momento, um dia onde eu vou lá, faço alguma coisa, cumpro algum ritual, cumpro algum horário e vou embora e salve-se quem puder. Então, não é isso. A religião... principalmente, ela tem que estar presente no nosso dia a dia. E a doutrina espírita tem essa visão. A gente falava agora há pouco do aborto. Por que você é contra o aborto? Ah, porque papai do céu não quer. Não! Porque a gente sabe que ali, quando a mulher fala, não, meu corpo, minhas regras. Eu concordo, eu já falei isso na tribuna várias vezes. Aliás, é uma das nossas bandeiras, né, dos políticos espíritas, essa questão da defesa do aborto. Eu falo, gente, a mulher tem todo o direito sobre o próprio corpo. Se ela quiser pegar um facão, cortar a perna, ela corta. Se ela quer cortar o braço, ela corta. Ela quer tirar a orelha, ela tira. Agora, o feto não é corpo dela. Esse papo de meu corpo, minhas regras, é furado. Isso é um sofisma. Não existe. Meu corpo, minhas regras. Eu quero decidir sobre o meu corpo. Decida sobre o seu corpo. Você pode decidir, por exemplo, não transar. Isso, você pode decidir. Agora, você... Não fui eu que inventei, não foi Jesus que inventou. Não é coisa da religião. É da natureza humana. É de Deus. A mulher engravidar a partir de uma relação sexual. Não tem outra forma. Ah, mas o homem pode? Não pode. Se pudesse, a gente também. Não sei se a gente ia topar, mas engravidava também. É a mulher que engravida. Não tem o que fazer. Não é corpo dela. É um corpo alheio que não entrou ali do nada. Ele não veio ali sozinho. Por isso a gente precisa trabalhar muito na questão da educação, da prevenção, do planejamento familiar, e não simplesmente como estão querendo fazer agora, né? Não, mas viu, Edson? Se uma criança fosse só carne, eu até concordo do aborto. Mas e o espírito? Não, esse é o principal. Quer dizer, além disso, de não ser corpo dela, a gente sabe que ali naquele zigoto já tem um espírito destinado para ele. Então aquele feto não é simplesmente uma massa biológica que vai crescer e depois, aí quando nascer, alguém vai colocar alguma coisa ali nele. Não, é um espírito independente, é uma individualidade que veio ali por alguma razão. Inclusive até se a criança for constatada que não tem cérebro, mas sem espírito dúvida. Tem. Né? E isso aí a gente vê que a cultura brasileira, ela é contrária. Mas nós estamos, a gente precisa ficar de olhos muito abertos, porque o Brasil, ele é capaz de mudar essa lei pela via do Supremo Tribunal Federal. Aquele ministro Luiz Barroso é um extremamente liberal, a favor da liberação da maconha. Ele está tentando enfiar o aborto goela abaixo. Eles já conseguiram do anencéfalo, porque não está na lei. O anencéfalo é uma decisão do Supremo. A lei só prevê o aborto em caso de estupro e risco de vida para a mãe. Eles enfiaram goela abaixo o anencéfalo, que a gente sabe ter uma razão para isso. É duro, é doloroso. Ah, e se fosse com você? Cada um decide o que quer fazer da sua vida. Mas, conceitualmente, a gente sabe que não há uma razão. Se existe Deus, Deus pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar, há uma razão para aquilo. Então, você quer abortar? Não tem problema nenhum. Aborta, seu livre-arbítrio, assuma as consequências naturais, não é castigo, vai para o inferno, coisa nenhuma. Mas, obviamente, tem uma consequência relativa ao seu gesto. Só que agora, esse Luiz Barroso, esse ministro, está querendo enfiar o aborto até o terceiro mês, sem nenhum tipo de justificativa. Olha, transou, esqueceu da camisinha, vai lá e aborta. Mas, Sardano, uma das coisas que a gente está vendo, que devido aos nossos políticos ruins que estão aí no governo federal, estão lá na Assembleia, aquela coisa toda, a gente vê que quem está mandando no Brasil agora é o Judiciário. É, eles estão legislando, estão brincando de legislar. É. E todos com esse viésinho, né? Com esse viés de esquerda, com esse viés materialista. Liberalidade. Libertino, né? Que não é diferente de liberdade, né? E sabemos, por exemplo, que até o estudo do Dr. Sérgio Felipe, né, que mostra, né, que fala, que prova, ele é médico da USP, implantou também a medicina e a espiritualidade lá, e que fala que tem uma relação direta do espírito na concepção do feto durante os três primeiros meses. Até, por exemplo, como é que ele vai, o coração da criança vai se posicionar naquele lugar? Tem interferência da espiritualidade e do espírito. Então, assim, é completamente inconcebível, né, em qualquer fase, o aborto, né? Olha, tem um levantamento na área da saúde, eu não sei agora se é o Ministério da Saúde ou Organização Mundial de Saúde, mas 74% das mulheres que abortam são casadas. Então não é aquela coisa, ai, a coitadinha, não tem menor coisa. Não, é porque, puxa vida, já tenho um filho, já tenho dois, está difícil criar, ou perder o emprego. Então é um olhar econômico. É um olhar econômico, não é aquela coisa do abandono, a mulher foi abandonada, e aí não tem o que fazer, o pai botou para fora de casa. Não, isso é a minoria. A maioria, 74%, isso é estatística, 74% são mulheres casadas. Então, é porque está muito apertado agora, não tem condições, ou estou com um emprego novo, se eu chegar lá grávida vai ter problema, ou já tenho dois filhos, não sei como é que eu vou criar o terceiro. Quanta mulher pobre, tem 3, 4, 5, 6, 8, cria com dignidade, com sacrifício, com esforço. E também a gente não pode esquecer dos 50% do homem também, né? Sim. Do homem nesses casos. Sim. Ah, porque a gente só fica muito cômodo também deixar tudo por conta dela. Ah, quem abortou, sabe quem que vai responder? É ela que abortou, não o senhor. Um casal que aborta é responsabilidade dos dois. Se o homem está junto, fala, não, vamos segurar essa, o filho é nosso, a mulher tende também a não abortar. Mas normalmente o homem, isso é problema seu, você que se cuide, não quero nem saber. Agora, isso aí é engraçado, é bom a gente comentar, porque isso vem, inclusive, da nossa tradição judaico-cristã. Né? Você pega, por exemplo, aquela passagem da mulher adúltera, ninguém tem o nome dela a gente sabe, sabe o CPF, sabe tudo, o endereço dela, sabe tudo. Ninguém tem a menor ideia com quem que ela adulterou. Né? Nunca se falou, nunca se pensou nisso. Agora, pedra nela deu uma fila pra jogar, né? E o interessante é que o homem podia ter um monte de mulher. Sem problema, mulher, até hoje, né? Até hoje. Não, é que nem nós, como pais, né? Tem um filho, não, meu filho é bom, tem um monte de namorada. Agora, a menina. É, aí dela, né? Se começa a namorar, como é que é? O pessoal fala galinha, né? Fica, vira galinha. É, o pessoal fala, né? Tem gente que ainda fala isso, né? Segura tuas cabritas que meu bode tá solto. É, né? É o que até tava acontecendo na Rússia agora, né? O pessoal fazendo vídeos, aproveitando as mulheres que não falam, né? No português, e fazendo ela falar coisas obscenas e tudo mais. É absurdo, ou seja, é extremamente machista essa posição. E só comentar aqui que o Vicente Teixeira entrou aqui no YouTube Live, mandando bom dia, vivencianos, né, um termo que cunharam para a gente, para os ouvintes vivencianos. Quem cunhou foi o Ari Rangel, o médio aqui de Tremembé. Excelente assunto em pauta, que Deus abençoe a todos. Adriana Silva entrou aqui novamente, falou que amanhã, segunda-feira, no dia 25, no SEAC, em Santana, lá na Avenida Rui Barbosa, número 1046, aqui em São José dos Campos, teremos a palestra musical com Paula Zamp, às 19 horas. E na quinta-feira, dia 28 de junho, às 20 horas, teremos no SEAC a palestra com Orson Peter Carrara, né, que já esteve aqui com a gente também, já foi entrevistado. Grande parceiro, então, tanto ele quanto a Paula. Todos convidados aí para comparecer nas apresentações deles. A gente até trouxe aqui um jornalzinho que é editado pelo Orson, lá em Matão. Eu estive lá em Matão há uns 15 dias. Fazendo palestra lá, tá aí o jornalzinho do Tribuna, né? Ainda existe o Centro da, Amantes da Pobreza lá? Sim, muito grande. Eu fiz duas palestras lá, com muita estrutura, filmado no YouTube, muita gente. O Movimento Espírita no interior e ali, em particular, é muito grande. Mas a vibração daquela cidade é coisa linda, né? Nós estivemos lá, em Matão, há muito tempo, junto com o pai do Fernando, com a Luísa, que nós fomos conhecer a famosa vaca mecânica que tinha lá, que fazia leite de soja leite para de soja, doar. É. Até hoje deve ter, né? Eu não sei, nunca mais ouvi falar. Você falou agora, olha, é uma expressão, mas além dessa vaca mecânica é antiga. O próprio leite de soja, parece que ninguém mais fala tanto de leite de soja, né? Tem hora que é moda, né? Pega aquela. E nós tivemos lá, tinha pão feito de soja, tinha. Lá tem um lago muito grande ali na praça, eles jogavam todo aquele farelo de soja para os peixes. Então os peixes se reproduziam tremendamente. E eles faziam um campeonato de pesca, sem chumbada, né? Quer dizer, é só o anzol para pescar, para limpar um pouco de peixe lá na praça principal. Estamos ficando velho, Rui. Deixa eu comentar aqui quem entrou aqui no YouTube Live, foi o Zé Espírito Santo, mandando bom dia a todos os participantes. Lá, a educação dos filhos está bem mudada. Isso respondendo a pergunta que a gente já publicou aqui no YouTube. Qual é a pergunta? A pergunta para o sorteio é... Então quem está na rádio ouvindo, pode ligar aí e participar com a gente. É como lidar com os adolescentes. Então, deixa aí a sua opinião, a sua dica aí, como lidar com os adolescentes. E ele responde aqui, a educação dos filhos está bem mudada. A respeito era coisa séria com os pais, o respeito, né? Deus continue abençoando a todos. Ele falou também que meu primo Gustavo, né, que ele é meu tio lá de Santos, está lá ouvindo, que ama muita gente. Que a Vivência Espírita já faz parte da família. O Ademir Garcia, ele cumprimenta a todos pelo programa. Um bom dia para você, viu, Ademir? E continue prestigiando o nosso programa. E quem entrou aqui também, a Paulette Oliveira, manda bom dia a todos. Sou professora de educação física e trabalho com adolescentes. Feliz em poder instruí-los e cuidar do corpo e utilizar o esporte para o lazer, encontrando prazer em práticas saudáveis. Muito legal, né? E o André também entrou aqui e falou: o Espiritismo precisa adentrar nossas instituições de representações como Polícia Civil, Militar e etc. É. Né? Já tem bastante, viu? Tem bastante. Existem associações, né, de delegados de polícia espírita, associações de juristas espíritas, militares espíritas. Aqui também, o senhor já tem os militares espíritas também, né? Sardano, a minha reclamação é não utilizar esses profissionais dentro da instituição no sentido de esclarecimento, né? Assim, poxa, tem tudo isso. A gente deveria explorar mais essas pessoas. De chegar e falar, não, vem cá, nós vamos falar sobre droga, nós vamos falar sobre adolescente, mas quem vai falar vai ser o delegado. Sim. Né? Vive isso no dia a dia, né? No dia a dia. E ele que está enfrentando isso lá. Quer dizer, ele tem muito mais autoridade para chegar e falar com a gente e esclarecer sobre drogas, sobre problema de delinquência juvenil, de todas essas coisas aí. A gente tem aí as mocidades em todas as casas, quase todas as casas espíritas, mas acaba também não levando esse pessoal para esclarecer também. Quer dizer, eu acho que essa educação é que vai fazer com que a gente propague e a gente consiga dar a nossa parte. Porque nós temos todas as ferramentas, mas acabamos não usando essas ferramentas, né? É importante isso aí. São informações do mundo, dos técnicos, das pessoas que vivenciam isso, e a gente pode complementar com a visão espírita. De repente, lá o delegado fala a visão legal, a visão da experiência dele, a gente complementa com a visão espírita, mas essa visão profissional é muito importante, porque às vezes no centro espírita você não tem as pessoas especializadas, não tem o médico especializado para falar de sexualidade, não tem o jurista para falar da questão legal. Então é fundamental que a gente traga essas pessoas, porque a nossa preocupação é justamente essa, a educação, é exemplo, é fortalecer as pessoas, abrir os olhos das pessoas, das crianças principalmente, quanto aos perigos, às características do mundo aí. Mas, Jorge, nós temos que falar que nós temos também dois livros a serem sorteados hoje. Temos dois almoços lá da Obra Social Célia Lemos, que é feijoada. Temos dois... Hein? Quanto vai ser? Hoje. Uhum. Pessoal, nós não vamos fazer o seguinte. E tem o Serginho está acordado aí, Inácio? Dá, né? Então, vamos falar, Serginho, nós vamos já sortear a feijoada agora, porque não adianta colocar o pessoal no pacote geral, porque às vezes a pessoa é sorteada e não vai na feijoada, né? O livro ela vai pegar a qualquer hora lá na livraria Casa do Caminho, não tem problema, mas a feijoada, então quem quiser ir na feijoada hoje, lá no Célio Lemos, né? Só liga ali que a gente já dou o par de convites, certo? Ou par, né? Não, o par de convites, mas é uma pessoa só, certo, Serginho? É só o primeiro que ligar, que quiser ir na feijoada, já dá o par de convite, que vai ela e o companheiro. Depois a gente sorteia o do chá beneficente. Certo? E hoje também, né? Hoje também, hoje, que é hoje é também. É da farmácia comunitária. Da farmácia comunitária, né? O chá beneficente. Agora tá valendo a feijoada. Quem quiser ir na feijoada, Célio Lemos, liga agora ali pro Serginho, já dá o nome. E pronto, alguém já ligou. Já ligaram. Se não ligaram, ia pegar para mim aí. Já estou com fome. Vamos para o nosso... Não, falta aqui. Deixa eu falar do Ed Moreno. Bom dia, meus nobres amigos. Ed Moreno. O Jorge, Rui, Rodrigo, Edson. Hoje estou fazendo uma apresentação no Clube Piratininga em São Paulo, capital, junto com vários artistas e também com o Ângelo Máximo. Lembra do Ângelo Máximo? Ângelo Máximo. Esse também é do nosso tempo. Meu domingo, alegre vai ser, né? Então ele está lá, o Ed. Ed, a próxima música vai ser sua, que nós vamos tocar aqui. E passar aqui também que o Ari Rangel, a gente tá falando dele agora, né, que cunhou o Vivencianos, mandou aqui, bom dia Vivencianos queridos, bom dia querido Edson Sardano, hoje bom dia. Assistimos a um flagelo muito grande no mundo todo, entre jovens, que é flagelado do suicídio, e o que o nosso irmão pensa sobre isso, é legal a gente falar depois do intervalo. É até um assunto que é importante, a gente até estava comentando ontem uma sobre epidemia. Isso. E uma coisa que é pouco falado, a gente entende, compreende por que é pouco falado, mas é uma coisa que vale a pena a gente comentar depois dos comerciais. Perfeito. Então a Ieda Bastos entrou aqui também, mandou bom dia Rodrigo e toda a Vivência Espírita. Peço parabéns para o meu netinho, Arthur, que fez 2 aninhos sexta-feira. Legal que a gente já coloca aqui também na lista dos aniversariantes. E quanto à pergunta, eu acho que o esporte é um grande aliado junto com a educação que os pais colocam em casa. E aqui, no Facebook Live, quem entrou foi o Aécio César, que participa do nosso portal Vivência Espírita. Ele tem uma coluna lá, chama Luz Infinita. Ele manda bom dia à equipe do Vivência e ao entrevistado Edson Sardano. Um ótimo assunto a ser analisado para que as crianças e adolescentes de hoje possam ser melhor orientados para se tornar no amanhã homens merecedores da nossa maior estima. Forte abraço a todos. E obrigado a Esso pelo comentário e todos vocês, mas eu também queria comentar aqui a participação da Luciana R. Fan. Manda bom dia, moram em Guarulhos há tantos anos e não sabia que o vereador era espírita. Só que eu sou de Santo André, né? E sou também, vereador em Santo André. E também nunca votei nele. Guarulhos nem poderia ter votado, né? Bom saber. Mas agora pode votar. Bom saber. Para a próxima eleição já tenho em quem votar. Não somente por ser espírita, por ser uma pessoa idônea também. Sou ouvinte assídua da rádio. Um ótimo domingo a vocês. Maravilha. Legal, Luciana. E vai ter quem votar também, porque ele vai se candidatar a deputado federal, ou seja, todo mundo pode votar nele. E a Luciana, pré-candidato. Melhor dizer. Se você falar candidato, você está lascado. Tem que aproveitar para falar agora, porque daqui a pouco nós estamos perdidos. Ninguém mais pode nada, falar mais nada, né? Porque o Fernando, que está aqui, que é nosso também, né, daqui do programa, que é candidato a deputado estadual. Pré-candidato, né? A gente está falando em pré-candidato, que não saiu ainda as candidaturas, né? Mas aí, porque depois já não pode falar mais nada, né? Não pode falar mais nada e pronto. Mas a gente está falando agora. E outra coisa, não estamos falando aqui disfarçadamente, não. Nós estamos falando a realidade, não é isso. Nós estamos com eles e pronto, né? Não tem... Como estamos com outros também, que outros do nosso meio que sejam, né? Eles são, acima de tudo, de espíritas também, eles são cristãos. Não estão aqui só pedindo, não estão aqui só querendo voto de espírito. Não. Qualquer cristão que tem essas bases, que tem essa moral, que tem esse conhecimento, essa doutrina que tem, que é cristã, a gente aceita todo mundo. Não tem problema, não. Ela corrigiu aqui, ela falou que pensou que era vereador de Guarulhos. Né? Mas pode guardar o nome que vai ser útil agora. Fica tranquilo. E ela complementou aqui, falou, respondendo a pergunta, né, como lidar com os adolescentes, eu sempre acreditei, no caso do aborto, né, no momento que o óvulo é fecundado, já existe um espírito, uma vida. Sempre fui contra o aborto. Não é à toa que tenho 5 filhos. Verdade. Beleza. Essa é contra mesmo, né? Contra meu. Maravilha. Estou gerando, né? Legal, né? Obrigado pela participação aqui, Luciana. E todos os ouvintes, continuem conosco, né? Não saem daí nos comerciais. Vamos para o nosso intervalo agora, porque senão a gente fica enrolando demais. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora aqui do não pela rádio, mas pelos patrocinadores, Patrocinador. Né? Nós vamos ter que terminar 10 minutos mais cedo. 10 para as 10 hoje, um pouquinho mais cedo, porque hoje tem futebol aí, a gente entrega um pouquinho mais cedo. A música do Ed Moreno que nós vamos colocar é O Amor Não Tem Fim. Muito bonita essa música. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. E dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas o bronze que ressoa o sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as montanhas de uma só vez. Se eu não tiver amor, eu nada sei. Mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no nosso momento Gigavale e o tema hoje que nós vamos colocar aqui, a mensagem que nós vamos colocar aqui hoje é: está no momento espírita, né, número 19. E o título é Ser Pai. E a gente vai pedir para o Edson comentar depois essa mensagem. Ser Pai. Ser pai é ser especial. É na masculinidade guardar doçura. É ser homem e ser afetuoso. Ser pai é, sendo administrador, administrar tão bem o tempo que nunca faltem minutos para atender o telefonema do filho com atenção. Um telefonema que fale do entusiasmo dele por ter conseguido fazer um gol para o seu time na escola. Ser pai é não se afogar no mar dos negócios, mesmo que na sua qualidade de executivo muitas sejam as horas que a profissão lhe exija. É, sendo lavrador, preparar a terra do coração do filho para receber as sementes do bem, regando-as todos os dias com o seu carinho, demonstrando na prática que nenhuma tarefa é mais importante do que a que tenha a ver com os sentimentos das criaturas. Ser pai é, sendo músico, ter sensibilidade suficiente para colocar no pentagrama da vida do seu filho as mais sublimes notas da compreensão, da tolerância e do amor. Sendo poeta, escrever as mais belas rimas da ternura com os versos simples do companheirismo e da alegria. Ser pai é, na qualidade de mecânico hábil, estar apto a consertar os estragos que alheias ideias possam estabelecer na estrutura delicada do caráter do seu filho. É saber utilizar com maestria as ferramentas de precisão, aferindo oportunidade e valores para as lições que o conduzirão na vida. Ser pai é, como escultor habilidoso, esculpir formas mais primorosas no caráter do filho. Como instrutor, ministrar-lhe as lições da sua experiência pessoal e falar-lhe das lições imortais da vida maior. Ser pai é, sendo motorista, não esquecer de que deve dirigir a vida do seu filho para a rota segura do dever, a fim de o transformar em um cidadão honrado e um homem de bem. Ser pai é, sendo magistrado, saber julgar com imparcialidade as traquinagens do seu rebento, analisando todos os fatos e dispondo-se a ouvir todas as partes envolvidas, a fim de sentenciar com justiça. Ser pai é, sendo médico, ter a notabilidade de um cirurgião para, no tempo certo, realizar a cirurgia de profundidade, descobrindo nas entranhas do espírito as tendências do filho e as trabalhar, burilando-as. Ser pai é, sendo enfermeiro, não esquecer de colocar curativos nos machucados do joelho, do cotovelo, e providenciar medicamento apropriado para coração partido pela dor da primeira desilusão de amor. Ser pai é, sendo ator, deixar de brilhar tanto nos palcos do mundo para se apresentar à restrita plateia de um garoto que o espera todos os dias para assistir à sua encenação da mais bela peça teatral, a da paternidade. Ser pai é, sendo cantor, modular a voz e criar canções de ninar para embalar o filho cansado das brincadeiras do dia. Ser pai é, sendo desportista, ter braços rijos para suspender o filho com firmeza, abraçá-lo com vigor e lhe segredar ao coração: te amo muito. Existem homens que almejam missões surpreendentes. Existem outros que sonham com conquistas extraordinárias. Existem os que planejam ter sobre si os olhos do mundo. No entanto, a missão mais surpreendente, a conquista mais extraordinária, é a da paternidade responsável. E o olhar mais importante é de um pequeno que espera o final do dia na porta de casa e sorri. E corre e grita ao te descobrir o vulto alto e forte: oi, papi, que bom que você chegou. São 9:18. Esse é o momento Gigavale. E nós estamos aqui com Edson Sardano para comentar essa linda mensagem dos pais. É muito bacana, né? Emocionante. Eu me identifico muito com isso. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 meninas e 1 menino. A mais velha está com 24 anos, está no 6º ano de medicina, lá na Faculdade de Medicina do ABC. Em novembro, agora já é médica. O menino do meio faz engenharia na Politécnica da USP, engenharia civil, e em função de um convênio que a USP tem com a Politécnica de Turim, na Itália, ele está lá na Itália estudando, vai fazer 1 ano agora, volta o mês que vem. E tem uma novinha de 16, que está no 3º ano do ensino médio, e eu dediquei minha vida a eles. Eu abri mão de tudo que podia abrir mão, sem aquela coisa de me arrepender, eu abri mão mesmo. A responsabilidade de ser pai, quando a gente toma essa decisão, não, ninguém é obrigado, mas quando você toma essa decisão, você receber espíritos no seu lar, é fundamental que você adote isso como uma missão, de encaminhá-los da melhor forma possível. E não tem segredo, o segredo é o amor e o exemplo. As coisas vêm. A gente fica preocupado, eu não sei se eu posso, como é que vai ser. Não tem manual de instrução, não tem nada disso. Amor e exemplo. O resto é detalhe. O resto vem, é natural. Se você dá o exemplo e você os ama, você dedica a sua vida a eles, eles vão perceber, eles vão sentir. E quando a gente fala dedicar a vida a eles, é o que a própria lição diz. Não é necessariamente você quer dar tudo de bom do lado material. Então, é muito comum a gente ver isso. Eu vi ao longo desses anos, na minha profissão mesmo, os policiais às vezes trabalham 20 horas por dia, querem dar um conforto maior para o filho, é uma profissão ainda, infelizmente, que não tem uma remuneração compatível à altura do que deveria, e os pais querem complementar isso com outras atividades, com bico, com isso, com aquilo, e acabam dando um conforto material maior, mas o carinho, a presença de um pai, de uma mãe, é muito mais importante do que isso. A gente enfiou na cabeça que tem que ter coisas, e isso distorceu a mentalidade das pessoas, da nossa juventude, da sociedade atual, que hoje é uma sociedade que põe preço em tudo e não põe valor em mais nada. Tudo tem preço e nada tem valor. E a gente vai vendo o que acontece com o nosso dia a dia. Tinha até essa pergunta do suicídio aí, não sei se a gente já pode entrar nisso aí. Vamos só encerrar o momento de Gavalha e depois a gente já responde. Depois a gente entra nisso. Tá, porque tem tudo a ver com essa observação. Uhum. Mas é, realmente é uma dádiva. A gente, vamos dizer assim, meio que se torna parceiro de Deus a receber os seus filhos no nosso lar. Eles são nossos filhos, vamos dizer assim, por uma forma temporária, mas são filhos de Deus, são nossos irmãos. São filhos de Deus, como nós, e vêm nessa condição de filhos, justamente para que a gente tenha condições de orientá-los, de dar a eles o nosso melhor. Dar a eles o alicerce seguro para que eles possam edificar depois uma vida de paz, uma vida de bem, uma vida honesta, uma vida feliz. A missão dos pais, tanto pai quanto mãe, é fundamental. Vale a pena qualquer sacrifício, porque vai chegar o dia, a gente não tem que ficar preocupado, ah, mas eu faço tudo isso, depois quando ficar velho não vão fazer por mim. Isso é problema deles, não se preocupe com isso. Faça a sua parte, porque é a sua parte. Não faça a sua parte esperando que os outros façam a deles. Eu gostei da frase do Sardana, ele diz que os pais são parceiros de Deus. Sem dúvida. E parceiro talvez de Jesus também, né? Juntos, né? É, vamos lá, encerrando o nosso momento de Gavalha, Inácio. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. Então são 9 horas e 23 minutos. E esse foi o momento de Gavalha. Agora retornamos aqui com o Edson Sardano. E relembrando aqui a pergunta que o nosso irmão Ari Rangel fez, né? Ele falou: hoje assistimos um flagelo muito grande no mundo todo, entre os jovens, que é o flagelo do suicídio. E o que o nosso irmão pensa em relação a isso? Se puder falar um pouquinho pra gente, Edson. Vamos lá. Eu tava falando... quando a gente estava falando dos pais, eu estava caminhando por um olhar que eu acho que tem tudo a ver, acho não, eu creio que tem tudo a ver com essa coisa do suicídio. O suicídio, ele é fruto de uma... são várias razões, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente não pode desprezar as causas orgânicas, as causas psiquiátricas. Então é muito importante acompanhamento médico, as doenças mentais, embora elas possam ter um olhar espiritual muito forte, até uma origem espiritual, mas são uma realidade... clínica, que precisa ser tratada, depressão, esse transtorno bipolar, pânico, um monte de coisa, isso aí precisa ser tratado. Mas boa parte, assim, a visão espiritual, boa parte disso está nesse vazio interior que as pessoas vão desenvolvendo, porque focam muito a vida, a felicidade, os planos, os objetivos na matéria. E a matéria não supre o espírito. Nós somos espíritos. E nós temos demandas espirituais e as desprezamos. Vamos atrás das demandas materiais, as demandas do corpo. E quando preenchemos as demandas do corpo, nos tornamos insatisfeitos. E quando não preenchemos as demandas do corpo, nos tornamos frustrados. Então, o corpo, a matéria, não nos complementa, não nos satisfaz. E quando a pessoa coloca todo o foco dela na matéria, se torna uma pessoa infeliz, se torna uma pessoa insatisfeita. E corre o risco, a gente vê aí os exemplos de Hollywood. Dificilmente passa 6 meses que não tem um suicídio de um artista famoso. Agora, há uns 15 dias... suicidou-se aquele Anthony Bourdain, que não é um ator, mas um jornalista, corre o mundo com o emprego dos sonhos. O cara ganha uma fortuna, fica famoso para correr os melhores restaurantes do mundo, experimentar as melhores comidas e divulgar e ganhar dinheiro. O cara se suicidou. Por quê? É isso. O que ele está fazendo? Correndo atrás do corpo. O corpo está tudo certo. Bem alimentado, viajando, conhecendo o mundo, ganhando dinheiro, ficando famoso. E o espírito? Aí aquele buraco. Aí a pessoa não sabe como preenche. Aí vai preencher com droga, vai preencher com bebida, vai preencher com isso, com aquilo. Chega numa hora, tem um surto, tem alguma coisa. entra o processo obsessivo, a oração é fundamental, é uma terapia fundamental, a oração, o passe, a religião, seja ela qual for. Ah, mas eu não sou espírita, que se não é espírita se suicida. Não, vai lá para a igreja evangélica, a igreja católica, vai para o terreiro, vai para onde quiser, mas vai fazer a comunhão com o seu lado espiritual, porque aí que está a realidade. Aí que está a realidade. Não é no corpo, o corpo é efêmero. Por mais que diga, não, eu tenho dinheiro, sou bonito, sou forte, tá. Espera um pouquinho, vamos conversar daqui 50 anos para ver se vai continuar bonito, forte. Ah, daqui 50 anos, tá, tá bom, então espera mais 20. Então, toda felicidade estruturada em cima da matéria é uma felicidade passageira, efêmera e corre risco a qualquer momento de escapar pelos nossos dedos. Então, as pessoas hoje estão muito tensas por causa disso. Quando tem, tem medo de perder. Quando não tem, é frustrado porque não tem. E isso acaba, no final desse funil aí, o problema mental. A gente está chegando nessa época, né? O século da depressão. Em 2020, possivelmente, a depressão seja a maior causa do afastamento das pessoas do mercado de trabalho. E é justamente aquilo que a gente estava comentando ontem, né, Fernando? Aproveitando que o Fernando está aqui, mandando um bom dia para ele, porque a depressão nos jovens, no adolescente, e a gente estava justamente conversando ontem sobre isso, e o impacto que o álcool faz em relação a isso e os adolescentes cada vez mais iniciando... no álcool, né? Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, porque com 12, 13 anos... Uma bomba relógio. Já tem que fazer sucesso na escola, já tem que transar, já tem que beber, já tem que ter dinheiro, tem que ter a roupa da marca, tem que ter tudo, tudo da matéria. Aí não tem, ele começa a ser excluído do grupo, ele começa a se auto-excluir, aí gera uma frustração. Bom dia, né? Bom dia, Fernando. Bom dia ao Sardano, bom dia ao Rui, Jorge... Também ao Rodrigo, a todos que estão aqui, o Ademir, que sempre acompanha o Sardano. Nos conhecemos há pouco tempo, né, Sardano? Prazer em ver novamente o Silvio, um grande amigo aí, velho companheiro de Câmara Municipal, e a todos os ouvintes, né? É importantíssimo, Sardano. Agora, ontem a gente estava conversando com o Rodrigo, com o Jorge, com o Rui, sobre a importância também de ter políticas públicas, né, que... para atender as pessoas que tentaram suicídio, para as familiares, para as pessoas próximas às pessoas que cometeram suicídio. E o Sardano explicou muito bem, né? O mundo mudou, né? A pessoa, desde muito cedo, precisa ter tudo, precisa ter as coisas de marca, precisa se inserir no mundo que ele está vivendo na adolescência e começa a não conseguir isso, se fechar e... né? Vai a tendência é ter a depressão e é um risco muito grande. Mas agora a gente ouviu o momento de Gavale, né? Sobre ser pai. E eu acho que também toda essa parte aí, quando se tem uma educação forte, né? Que você, como você falou, é o amor e o exemplo. Né? Tem os dois filhos pequenos que sempre comento aqui, e isso é a prova que eu tenho diariamente em casa. Eu lembro muito da educação dos meus pais, a minha esposa também faz o mesmo, né? Como educar nossos filhos? É lembrar como nós fomos educados. Graças a Deus tivemos bons pais que nos deixaram exemplos, é fazer isso com o nosso filho. E nesse momento o Gigavale, que eu queria também entrar, falou ali, você tem que aprender a ver as tendências do seu filho, porque a gente tem o filho e já fala, vai ser isso, vai ser aquilo, você tem aquela, né? Você quer levar seu filho a um caminho. É lógico, você tenta, mas se você no dia a dia vai aprendendo a ver as tendências que o seu filho e sua filha coloca para você ver, te ajuda muito, né, a criar um cidadão de bem. E esse é o grande compromisso nosso desde que a gente decida ser pai. E quando no finalzinho, né, e o Sardano falou de sonhos, o meu grande sonho da minha vida era ser pai, né, era o que eu tinha de top, e graças a Deus tenho dois filhos lindos e espero poder cumprir essa missão aí com nota 10 e fazer com que possa criar grandes pessoas para a humanidade e para a sociedade. Sem dúvida, e é essa que tem que ser a preocupação. Você falou dos planos, né? Os pais olham, então o filho nasceu, o pai fica olhando para o filho, já fica pensando como que ele vai ser materialmente. Né? Então, incentiva, às vezes o filho fala, ah, eu quero ser músico. Não, música não dá dinheiro. Aí já começa, a ensinar para o menino que o negócio é dinheiro, então é o sucesso material. A gente vê no Japão, por exemplo, essa pressão, o número de crianças, de adolescentes se suicidando é muito grande. Por quê? Aí ele já tirou uma nota um pouquinho mais baixa na escola, ele já sabe, não, já fui ultrapassado por muitos, não vou conseguir ter sucesso material. E aí gera aquela frustração e se suicida. E quantas pessoas importantes para a humanidade, hoje a gente analisando a história, a gente vê que foram pessoas que foram Einstein, tem um Mozart foi o contrário, precoce, mas tem várias criaturas que foram gênios, mas demoraram até para falar, pararam com 4, 5 anos, né? É bom salientar também que nem sempre é culpa dos pais. Sim. Né? Também envolve todo um contexto, todo um meio também. É claro que é uma participação de todos, né? Afeta aquilo que a gente comentou ontem também. Quando uma pessoa, num bairro, ele se joga num prédio, aquilo afeta todo mundo que está em volta. É, todo mundo sente aquele aquele impacto, suicídio, não, né? Só a família. Suicídio é muito chocante. Fernando, hoje a gente tem que terminar mais cedo e a gente vê ali 9h31. Quem vai jogar? É aqui o time aqui da cidade. Ah, eu tô pensando que é a Copa do Mundo. Que é o São José. A Copa de São José. Não, a gente só concede para o time daqui. Se for para a Copa do Mundo, a gente não concede. Não. Tá, é verdade. Olha só, Fernando, hoje vai ter chá beneficente? Isso, né? Fora o abraço que eu vim dar ao Sardano. Eu vim fazer um convite pessoalmente aqui. Chá beneficente da Farmácia Comunitária, que todo mundo sabe, o Sardano que é novidade para ele. É um evento que nós fazemos, que toda a renda é revertida para a nossa entidade, a Farmácia Comunitária. Que o Sardano, quando veio nos visitar aqui... Foi conhecer lá, muito bacana. E ali é uma estrutura de 38 anos, que não tem ajuda nem de governo municipal, nem estadual, nem federal. E a gente faz esse evento. A gente está vindo convidar aqui a partir das 14 horas na PVE, o clube da Embraer, que é uma grande parceira nossa, faz muitos anos que a PVE entra como parceira nesse evento. A gente espera todo mundo lá se divertir, ganhar uns prêmios e o grande objetivo de ajudar a nossa entidade. Fernando, você trouxe um convitinho aí para sortear pro pessoal? Sim. E você sabe que é batata, né? A pessoa que ganha aqui chega lá, já é sorteada, já bate. Eu sempre fico de olho para ver quem é. A pessoa já começa amanhãzinha pé quente, o programa da sorte, a pessoa acaba... Pode sortear dois convites? Pode sortear dois convites. Mas aí nós não vamos esperar no final também. Vamos fazer a ligação. Né? Os dois primeiros que ligarem ali, o Serginho está acordado, mas a Camila está ali, tá? A Camila atende. Eu falo do Serginho, que o Serginho fica sentado quietinho ali na cadeira, nosso amigão Serginho, e eu faço a brincadeira com ele. Ele deu uma saidinha ali, mas a Camila está ali. Pessoal, 3941-9750, 3942-9750. Um convite para cada ligação, viu, Camila? Tá? Aí daqui a pouco a gente já fala aqui. Vamos continuar conversando então. Maravilha, obrigado, Jorge. O que é isso, Fernando? Estamos aí, né? E a gente... Agora, antes de a gente entrar aqui e continuar no assunto, queria falar até para o Sardano, para ele... Sei lá se a gente pode depois, que já sair a candidatura mesmo, depois se a gente pode... Pode vir, só não pode falar de política, né? Não pode vir, né? Não pode. Nem aparecer. Não pode aparecer nas mídias, nada? Eu não sei, sinceramente, essa legislação é tão... Na verdade é o seguinte, a participação do pré-candidato em rádio, em programa, é até o dia 7 de agosto, 7 de julho. 7 de julho é o limite para que os candidatos... O problema todo é que se convidar, abre a obrigatoriedade da rádio aí convidar todos. Ah, tá. Aí depois pode pegar o processo que só veio um. Na verdade, porque você não vai conseguir convidar todos, né? Tá bom. Muito curto. Mas então nós vamos falar também pro pessoal da região que o Sardano, ele é palestrante, né? Ele aceita convite das casas espíritas, de eventos, para poder fazer palestra também. Então, pessoal de Taubaté, de Jacareí... Ontem mesmo você viu em Mogi. Ele ele não vai falar sobre política, não. Ele vai falar sobre... Não vou fazer comício, não. É sobre a palestra que vocês quiserem. Que ele faça, né? Tem gente que tem medo de convidar. Vamos convidar, não é que ele é vereador, vai fazer comício aqui. Não, meu filho. Uhum. Então, Ademir, ele está aqui passando o telefone, pode passar o telefone então, ó. É 11-971-40-4656. Então ali você agenda, que a agenda dele é extensa, né? Mas você agenda para uma palestra com o Edson Sardano. O Rodrigo vai colocar aqui no nosso site, né? No nosso... E o Facebook também, quem quiser entrar no Facebook, Edson Sardano, o perfil 2, o perfil 1 já foi preenchido, entra no perfil 2, pede amizade lá, ajuda a gente aí, Edson Sardano, pelo Facebook. Fernando, aí, vai então, conversando. Vamos lá falar, quem ganhou, vou falar primeiro, quem ganhou o convite para feijoada, que nós sorteamos o par de convite, quem ganhou foi Maria Auxiliadora de Souza Santos. Já vai passar bem. A Maria Auxiliadora e mais acompanhante, né? Quem ela quiser levar. Rui, a feijoada é só chegar lá e falar com quem? É, falar com a menina que está lá no, no, dizendo, hoje eu não vou lá, né? Porque nós temos a compromisso. A... Mas você vai mandar o nome dela? Não, não, é só ir lá e falar. É só chegar lá, auxiliadora, e dizer que você ganhou aqui no Vivência Espírita o par de convite, e aí eles vão deixar você entrar lá, tá bom? Se não deixar, você come fiado e marca na conta do Rui. Tá? Mas você já sabe, ela não é a primeira vez que ela ganha, não. E agora também nós recebemos aqui quem foi sorteado do chá beneficente. Fernando, quer falar quem foi? Opa, vamos esperar lá a Regina Vilela. Vilena. Vilena. Vilena e a Vilma Torres. Daqui a pouco eu tô lá na organização e já deixo na... A Vilma Torres é fera pra ganhar convite. As duas. Então, você... Você vê, parece que as duas ficam penduradas ali no telefone. Dedinho rápido, esperando, né? Esperando lá. Vou dar um abraço nas duas quando chegarem lá. Um abraço. Faz tempo que eu não vejo a Vilma, marido dela, né? Faz tempo. Deixa eu só falar aqui do Guilherme Azeredo, que entrou aqui, mandou bom dia, amigos do Vivência Espírita. Edson. É, o Guilherme também é tarifeiro lá de Taubaté, então sempre participa com a gente. Ex-presidente da USE de Taubaté. Então ele mandou aqui: Edson, gostaria de saber sua opinião, segundo a CVV, que é a Centro de Valorização da Vida. O número de suicídio entre jovens de 12 a 29 anos aumentou em 40%. Talvez esse índice não seria o resultado do relaxamento dos familiares, né, da família? Temos vivido muito distante um dos outros? Eu não tenho dúvida, que é uma soma, né? O CVV faz um trabalho maravilhoso. Eu estou, inclusive, para ir para Taubaté aí. Eu estou para agendar uma palestra em Taubaté. Espero conseguir concretizar essa vontade, esse desejo. Não, era para ser ontem. Era, né? Para ser ontem, né? Eu falei com a Ademir e falei, não, eu tenho marcado em Mogi das Cruzes, é. Tá certo. Então, mas é realmente isso, é uma soma. Essa questão do suicídio, as famílias acabam querendo preencher certos vazios com coisas, a sociedade coisificou tudo, precificou tudo, é muito materialismo, muito imediatismo, está todo mundo correndo atrás de valores efêmeros, de valores materiais, do prazer. É, então a gente vê aí o erotismo de uma forma totalmente desequilibrada. As pessoas estão em busca de euforia e acham que essa euforia vai dar felicidade. E essa euforia vai simplesmente aumentando esse buraco cada vez maior, porque cada vez mais as pessoas vão percebendo que isso não as preenche e vão precisando de doses cada vez maiores, seja no sentido figurado ou até no sentido prático mesmo. A questão do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, do sexo, cada vez mais precisam de artifícios. A gente vê até entre os adultos, você pega lá, o pessoal recorre a sex shop, porque não, o casal precisa do quê? O casal precisa de amor, ponto. O resto é consequência. Quando precisa de acessório, é porque o amor já era. E aí fica cada vez pior, fica cada vez pior. Então a sociedade, infelizmente, foi substituindo o amor, valores espirituais, por objetos, por coisas, por posses. E essas posses não estão sob nosso controle. Não estão, nada no mundo está, a nossa vida, a nossa saúde, dinheiro, nada disso está sob nosso controle. A única coisa que a gente pode controlar, que são os valores do espírito, a gente relega para segundo plano. O resultado é esse aí, né? É. Mas aqui a dona Dina, lá do Paulo de Tarso, está dizendo que o programa está com um assunto muito bom e amo a todos do programa. Bom dia a todos. Bom dia, dona Dina. Até eu que cheguei hoje aqui já estou sendo amado. Aí que beleza. Aí, um grande abraço para a dona Dina também. A Vilma Torres e o Zenildo Rodrigues, eles cumprimentam o programa e estão dizendo, e o Zenildo está trabalhando, né? O Zenildo não perde, todo domingo ele dá uma fala com a gente aqui. E a Vilma já também é nossa ouvinte assídua do nosso programa, né? Bom dia para ambos. Uhum. Eu queria, a gente está falando de evento também, eu queria comentar aqui sobre a macarronada que vai ter lá na casa da Marcela, no dia 8 de julho, né? Macarronada com porpeta. É o Jorjão que vai lá fazer. É. Rapaz, o negócio aqui é bom, viu? Chá, feijoada, macarronada. Macarronada com porpeta. Dia 8 de julho, das 11 às 14h30. Das 11h30 às 14h30. Criança até 10 anos não paga, bebida e sobremesa paga. E a gravidinha lá cheia de desejo. Né? O filhote vai nascer com carinha de macarrão. O local da macarronada da Marcela é lá na sede dos Vicentinos, lá em Jacareí, que fica na rua Pedro Guerre, sem número, né? No dia 8 do 7. E na semana anterior, pode ter certeza que nós vamos sortear também aqui o convite para vocês, né? lá da macarronada, que é muito legal. Essa macarronada do Jorge é aquele macarrão al dente que fala, né? Al dente. Ele fala, ele é especialista nisso. Rapaz, né? Tá ficando com fome aqui, viu? Sai de casa às 6 horas da manhã. Olha só. E o tempo tá passando e a gente já precisa ir começando a encerrar o programa, porque daqui a pouco tem que entregar e não pode ficar entregando depois das 10 para as 10, não. Né? O Rodrigo já mandou aqui também o pessoal que ganhou. E nós já falamos todos os ganhadores, né? Dos outros, né? Já foram falados, né? Então nós vamos falar agora do sorteio, Inácio, dos dois livros. O livro do Tardano, que é Adolescer, Verbo Transitório, nós vamos pedir para ele autografar, tá bom? Então, a primeira pessoa que sair aqui vai ser o do Tardano, né? A primeira pessoa que nós falarmos o nome aqui vai ser o livro dele. Então, os ganhadores do sorteio são a Lúcia Fátima Ribeiro de Souza. Então, a Lúcia, nós vamos pedir para o Tardano colocar um autógrafo para ela. E o outro livro é a Luci Gomes dos Santos. Luci, Tardano trouxe um livro muito legal aqui, que é Nosso Lar em Espanhol. Se você não quiser o Nosso Lar, você pode trocar lá com o Mário Vinhas, ele dá outro livro para você. Se você não quiser o Nosso Lar por ser em espanhol, às vezes você não prefere assim. Mas aproveita para aprender espanhol se também. Se fosse eu, gostaria de receber em espanhol, sim. Né? Se você não quiser, não tem problema. Quando chegar lá, você fala com o Mário Vinhas, me dá outro livro, ele troca o livro e ele doa o livro para outro convidado, outro sorteado, outro dia. Tá bom? Luci Gomes dos Santos. Então, a Lúcia de Fátima Ribeiro de Souza e a Luci Gomes dos Santos. A partir de amanhã, às 13 horas, vocês podem comparecer à Livraria Casa do Caminho. A Livraria Casa do Caminho, ela fica lá no, na rua Helena Mascarenhas, número 115. Fica atrás da Casa do Caminho, né? Rua Helena Mascarenhas, número 115. A partir das 13 horas, vocês podem comparecer lá e retirar com o nosso irmão Mário Vinhas os seus livros. Paz e alegria em todos os corações. Eu vou passando minha vez aqui já pro Rodrigo. Tem da Vânia, que você não falou. Opa, aí. Não. Desculpa, Rui. É o pessoal do Paulo de Tarso. Dia 22, o Matheus Marinho, neto do Everaldo, né? Fez aniversário. Neto do Everaldo e da Zorilda, da nossa amiga Zorilda. E dia 24, a Vânia Tuza também faz aniversário, pessoal, lá do Paulo de Tarso. Grande abraço, paz e alegria em todos os corações. É o que desejo o programa Vivência Espírita a vocês. E nós vamos passando aqui a palavra para o Rodrigo para encerrar daqui a pouquinho. E quem vai fazer a prece vai ser o Ademir mesmo? Vai, Ademir? Isso, legal. Mas o Tardano ainda tem que se despedir. Espera um pouquinho só, Tardano. Rodrigo? Agradecer a participação de todos vocês, queridos ouvintes que entraram aqui e participaram, vocês aí através do Facebook Live, do YouTube Live, que interagiram com a gente, principalmente quem compartilhou, a gente tem um carinho mais especial para quem compartilha, é claro, tô brincando, todo mundo que participa aí com a gente, nossos ouvintes, e principalmente também falando das pessoas que mandaram mensagem e a gente não pôde ler pelo tempo, como a Lúcia Gomes dos Santos, a Maria Aparecida, mandando um bom dia aqui pra gente, a Beatriz de Paula Porto, e todos vocês que participaram, mandando mensagem aqui pra nós. E também aqui a Paulette e o Vicente Azevedo também entrou aqui e mandou mensagem. Então, até o próximo programa e lembre de baixar o aplicativo aí do Vivência Espírita e ouvir as reprises do programa Quem Perdeu Domingo. Sempre passa terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, a reprise do último programa de domingo. Rui. Nós temos que agradecer pela Camila, pelo Serginho, Silvio, o Ademir, que está aqui conosco, que vai inclusive fazer a nossa prece de encerramento, ao Inácio e ao Fernando Petit. E também eu quero mandar um grande abraço para a esposa do Romancini, que é o presidente lá da Saviver, que é da Sociedade Amigos de Bairro lá da Vista Verde, que é a nossa ouvinte assídua, viu, Jorge? E vamos pedindo então para o Tardano as suas despedidas, né, que faça sua despedida e que nós precisamos dizer para o Ademir e para o Tardano para que ele deixe reservado umas datas para voltar aqui para São José dos Campos, né? Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, poder falar um pouquinho da nossa doutrina espírita, interagir com as pessoas. Agradeço o carinho, o Fernando Petit, pelo convite, Rodrigo, Jorge, Rui, toda a equipe. E desejo muita sorte aí para o nosso Fernando nessa pré-candidatura, nessa jornada, tão, tão importante, né, levando os conceitos da doutrina espírita, os conceitos cristãos para a política, tão carente de bons exemplos, né, de boas ações, de boas atitudes. Vamos continuar na nossa luta, me coloco à disposição, mas mais uma vez, o sentimento é de gratidão. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiaram com essa atenção. Obrigado, Sardano. Eu só para corrigir a falha aqui, a primeira pessoa hoje que era para a gente falar do aniversário era a nossa amiga a Iracema Yamamoto, né? Yamamoto. E eu esqueci de falar, dia 25 ela faz aniversário amanhã. Desculpa, Iracema, seu nome estava aqui, foi falha minha mesmo. Pessoal, decora o nome aí. Edson Sardano, nosso candidato federal para... Pré-candidato. Olha a multa do TRE aí. Ó. E o pessoal pode acessar o Facebook, né? Edson Sardano, procura lá, o perfil 1 está preenchido, mas Edson Sardano, perfil 2, dá uma força para a gente lá. Obrigado, gente. O Ademir vai fazer a prece de encerramento aqui para a gente. É momento só de agradecimento mesmo por essa oportunidade, por estarmos aqui todos reunidos em nome da doutrina espírita e em nome de Jesus. Agradecemos a nossa mãe querida Maria de Nazaré, pedindo que ela nos envolva a todos em seu manto de amor e de luz. E com Maria nos dirigimos até o Mestre Jesus. E pedimos a Ele que fortaleça em nossos corações o desejo único e sincero de procurarmos servir. Com Maria e Jesus nos dirigimos ao nosso Pai Maior, ao Pai da Vida. E agradecemos pela esta oportunidade de estarmos aqui reencarnados. E saudamos mais uma vez ao nosso Pai com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!